minha vez. Meu verde e branco, show de bilheteria. O carnaval é prêmio pra você. Imperatriz, imperatriz, apresenta essa louca alegria, venha ver. Meu verde e branco, show de bilheteria. O carnaval é prêmio pra você. A sessão vai começar, tá certo. As luzes se apagam, está no ar. Hoje a estrela é o sambista, a tela é a pista que minha escola vem mostrar. O cine inspira o tema, mostra a imperatriz no cinema. Enredo desse carnaval, a nossa Hollywood é aqui. Estúdio Produção, câmera, ação, que o vento levou, e o que o vento levou a viajar na nostalgia do Charlie Chaplin ao Titanic, dramatizando a fantasia que o vento levou, que o vento levou a viajar na nostalgia do Charlie Chaplin ao Titanic, dramatizando a fantasia. Amanheceu, nova cena, um novo dia. Montevidéu se enfeitou pra ver, tudo transformado em fantasia. Um alto astral com mistura e magia. Alegria, alegria! Um gorila pendurado na central. Tem piratas comandando a bateria. E hoje a arte imita a vida. Bom humor e gargalhada descelando na avenida. Na verdade esse filme foi sensacional. Opa! É o Oscar que ganhei no carnaval. É o Oscar que ganhei no carnaval. Imperatriz, imperatriz, apresenta, canta, canta, essa louca alegria, venha ver. Meu verde e branco, show de bilheteria. O carnaval é prêmio pra você. Imperatriz, imperatriz, apresenta essa louca alegria, venha ver. Meu verde e branco, show de bilheteria. O carnaval é prêmio pra você. A sessão vai começar, as luzes se apagam, está no ar. Hoje a estrela é o sambista, a tela é a pista que minha escola vem mostrar. O cine inspira o tema, mostra a imperatriz no cinema. Enredo desse carnaval, a nossa Hollywood é aqui. Estúdio Produção, luz, câmera, ação. E o que o vento levou, e o que o vento levou, levou a viajar na nostalgia do Charlie Chaplin ao Titanic, dramatizando a fantasia. E que o vento levou, e que o vento levou, levou a viajar na nostalgia. Nossa, do Charlie Chaplin ao Titanic, dramatizando a fantasia. Amanheceu, nova cena, um novo dia. Montevidéu se enfeitou pra ver, tudo transformado em fantasia. Um alto astral com mistura e magia. O gorila pendurado na central. Tem piratas comandando a bateria. E hoje a arte imita a vida. Bom humor e gargalhada descilando na avenida. Que lindo, que lindo! Na verdade esse filme foi sensacional. É o Oscar que ganhei no carnaval. É o Oscar que ganhei no carnaval. Imperatriz, imperatriz, apresenta essa louca alegria, venha ver. Meu verde e branco, show de bilheteria. O carnaval é prêmio pra você. Oh, imperatriz, imperatriz, apresenta essa louca alegria, venha ver. Meu verde e branco, show de bilheteria. O carnaval é prêmio pra você. A sessão vai começar.